ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação. Você pode mandar a sua mensagem, pode enviar aí o seu recadinho aqui para os nossos convidados, nesse bloco do programa, né? O Programa Expresso na sua edição de número 381. E eu quero lembrar a todos que hoje, daqui a pouquinho, a partir das 15h, vai estar acontecendo um evento Kid Games. Vai ser lá no SESG, aqui em Guaranés, ali no bairro Bom Jesus. É um evento organizado pela Igreja Batista Nova Filadélfia, tá? Mas é claro, não é um evento religioso, está aberto para todas as crianças. Todos podem levar suas crianças para se divertirem nesse evento, que eu tenho certeza vai ser muito bacana, organizado aí pelo pastor Samuel. E vamos falar agora de um outro grande evento que vai acontecer em Guaranés no próximo dia 13 de novembro. É o evento denominado Domingão Sertanejo, em prol do Hospital do Câncer de Poços de Caldas. E para falar sobre este grande evento, que a gente tem o maior prazer em ser parceiro e anunciar aqui na Pássaro da Ilha FM, tá aqui o Júlio Anchieta e o Pedro Funchal Teixeira. O Júlio, ele é o organizador, né, o principal organizador desse show, Domingão Sertanejo, e o Pedro é assessor de comunicação do Hospital do Câncer da Santa Casa de Poços de Caldas. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu começar aqui pelo Pedro, que tá mais próximo de mim. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Antônio Carlos, boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha, é um prazer estar aqui em Guaranese. Prazer é todo meu, viu? Júlio, como é que vai? Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Pedro. Cláudio. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Júlio? Igualmente. E eu quero te agradecer pelo espaço que você está dando pra gente aí. Que isso, o motivo é muito bom, em todo espaço. Tudo bem? Vai participar também do bate-papo? Não, né? Vai só assistir o bate-papo. Como é que surgiu essa parceria aí com o hospital, Júlio? Vamos começar aqui com o organizador do evento. Então, Antônio Cláudio, eu tinha há 4 anos essa vontade de fazer esse evento em prol do Hospital do Câncer, tá? A princípio, seria para Passos, mas como o organizador de Passos estava num evento de campanha política, ele não pôde... Né? Era Mindua? Mindua, não pôde. Aí eu liguei em posto, falei com o Pedro, ele passei todas as coordenadas para ele, o que seria, ele abriu as portas para a gente fazer esse evento em prol do Hospital do Câncer de Poços de Caldas. Então já vai, faz tempo que você tem essa ideia aí? Já há 5 anos, mais ou menos, entendeu? Pensando nisso, por que estava difícil de concretizar? Não, é que faltava oportunidade, tá? E agora foi aparecendo uma atrás da outra, assim, de foi contratando os artistas, chamando um com toda boa vontade, foram abrindo as portas pra gente, entendeu? E chegou onde chegou. Pedro, vem numa boa hora essa festa pro hospital? Muito boa hora. Não só a Santa Casa de Poços de Caldas, né? Todas as Santas Casas, elas vêm passando por um momento bastante difícil, né? Com a questão da própria estruturação do SUS. Então... basicamente, a tabela que o SUS paga pelas atividades pela prestação de serviço de saúde não atualiza há cerca de 17 anos. Está muito defasado, né? Está muito defasado. Então, a gente tem uma realidade de déficit, né? O hospital paga para atender a demanda em todas as áreas. E oncologia é uma das áreas mais críticas do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. No começo desse ano, eu me lembro que a Santa Casa lá, ela inclusive enviou, né, um comunicado aí para a imprensa da região que corria o risco até de parar com as cirurgias, né? Sim, continua do mesmo jeito a situação? Deu uma estabilizada. Vou explicar só para retomar para o pessoal lembrar isso. O que acontece. Acontece que o Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, né, o NACOM, né, Unidade de Atendimento Oncológico do Hospital, tem um contrato com o SUS para realização de cerca de 250 cirurgias por ano. E a demanda atual de cirurgias passa de 500 por ano. Ou seja, quando chega em 250 cirurgias ali no meio do ano, o hospital, teoricamente, para de receber pelo serviço. Só que não tem como você parar de atender pessoas que necessitam de cirurgia oncológica, né? A pessoa que tem câncer, ela tem um tempo muito apertado ali do tratamento, ele precisa ser feito na hora. Então o hospital não para o atendimento, o hospital continua fazendo atendendo. E vai pagando do próprio bolso, médico, equipe médica, instrumentação, ferramentário da cirurgia, ou seja, tudo sai do custeio. E isso vai aumentando a dívida. Foi o que aconteceu dessa última vez, né? A gente chegou num estágio de dívida ali que estava em torno de 3 milhões e meio. Falou, olha, gente, não tem mais como, porque o fornecedor para de entregar o material, né? Claro. Então a gente chegou e falou, olha, os fornecedores já estão começando a ligar, os médicos já estão reclamando. Já estava em atraso, Já estava em atraso. É. 2 meses. Os médicos já estavam há 7 meses sem receber pelas cirurgias. Então, fazendo na maior parceria do mundo, são grandes parceiros. O Corpo Clínico é um grande parceiro do hospital, porque entende essa dificuldade e continua ali fazendo o atendimento mesmo sem receber pelas cirurgias, né? Recebe os honorários, mas o repasse da cirurgia acaba ficando esperando para quando, para quando tem o dinheiro. E daí a gente fez essa questão, essa mobilização, falando, olha, tá difícil, e daí Foi em maio, né? Foi mesmo. É. Daí a própria organização política ali de Poços de Caldas acabou se mobilizando e conseguiram fazer um repasse de um valor que era, na verdade, da população de Poços de Caldas mesmo. Eram serviços que o hospital já tinha prestado em urgência e emergência e oncologia para a população de Poços de Caldas. Daí a prefeitura de Poços pagou por esse serviço que já estava atrasado. Tá. Na verdade, não houve repasse nenhum, assim, a mais, só de benefício de nada. Só pagou o que estava atrasado. Uma parte. Aí deu uma equilibrada. Foi 1.800.000. Então ainda ficou o déficit ali, ainda tem o déficit, mas menor. Conseguiu pagar os médicos, conseguiu pagar alguns fornecedores, mas continua no vermelho na mesma situação. Ou seja, a dívida continua subindo. Então, naquela primeira pergunta que você fez, Antônio, que se vê em boa hora, toda ajuda vem muito boa hora, porque ali a conta nunca deixa de crescer, né? Então, e como é que vive o hospital? Vem de onde os recursos para não manter em dia, mas pelo menos não deixar a dívida aumentar cada vez mais? E ela vai aumentando cada vez mais. Para não deixar a dívida aumentar cada vez mais é muito difícil. Pensando nisso exatamente, foi que eu entrei no hospital, né? Eu tô lá há 3 meses trabalhando. Antes, a parte da comunicação era totalmente terceirizada para uma agência. E a parte de captação de recursos não tinha nenhuma estrutura, era feito de forma totalmente informal. Então eu entrei para auxiliar na parte da comunicação organizacional e dessa parte de captação de recursos. A gente começou a regulamentar agora, a receber essas intenções. Agora, começando a ser feito agora. O primeiro degrau. Essa semana a gente fez o lançamento lá da campanha Amigo da Santa Casa, que é o nome da campanha em si, né? Do primeiro, a mobilização dessa captação de recursos, que engloba uma série de atividades. Então eu até trouxe aqui um cofrinho que a gente fez. É pela primeira vez, então a gente está fazendo esse cofrinho para deixar no comércio, para captar recursos, aproveitar essa época de Natal, que é mais quente no comércio. Fizemos um acordo com o DME, né, o Departamento Municipal de Energia de Poços, para que a população de Poços, num primeiro momento, a gente quer expandir isso, está procurando outras cidades para ver se a gente consegue conveniar isso da região, né? Mas para que a população que queira fazer a doação consiga fazer diretamente da conta de luz. Então todo mês cai um valorzinho ali na conta de luz e isso é repassado direto para o hospital. Valor mínimo, mas que se juntar todo mundo. A gente fez um levantamento lá com o DME, atualmente são cerca de 80 mil residências em Poços de Caldas. Cada um doar R$10 que seja, já é um valorzinho. É uma boa ajuda. Já é 800 mil por mês. Eu li em algum lugar que o prejuízo do hospital lá por mês era em torno de R$200 mil, né? Na verdade, isso varia um pouquinho. R$200 mil, até aquele acordo de maio que foi feito, era só o da urgência e emergência. O custo da urgência e emergência, o custo do hospital é muito grande, o pessoal não tem ideia, mas é um organismo muito grande. São 800 funcionários, é a segunda maior empresa de Poços de Caldas, que é uma das maiores cidades da região aqui, né? Então, enfim, só a urgência e emergência tem um custo mensal de 830, 820 ali, varia isso por mês. Até então, eram repassados pela Prefeitura de Poços de Caldas, pelo Serviço de Urgência e Emergência, que é uma obrigação da Prefeitura, né? Então ela contrata o hospital para fazer essa prestação de serviço, R$400 mil por mês, e do Estado para atender a região, ou seja, as outras cidades todas, lembrando, por exemplo, um caso clássico que aconteceu, que foi aquele acidente de ônibus em Palmeiral, em que foram 30 pessoas por estado grave para Poços de Caldas, a gente atendeu e teve UTI, a coisa toda. Ou seja, o Estado também paga por esse serviço R$200 mil. Ou seja, R$600 mil tinha um déficit de R$200 mil por mês. Nesse último acordo, a Prefeitura de Poços fez uma medida lá por lei e aumentou o repasse em R$200 mil por mês. Ou seja, começou a fechar a conta com um déficit de R$15 mil, o que pra gente é sensacional, sabe? Sensacional. Pra quem fazia um déficit de R$200 mil, ou seja, em um ano já tinha R$1.400.000 aí, certo, de dívida, só de não ter essa preocupação já foi muito bom. Mas os outros departamentos têm as suas realidades. Por exemplo, a oncologia, a gente vai viver, enquanto não acontecer uma repactuação com o Estado, né? Aí a oncologia é estadual e federal, né? Uma repactuação então com o SUS e com esses órgãos públicos para aumentar o convênio de cirurgias que o hospital pode fazer para a população, coisa que já é comprovada, já fazem anos que o hospital mostra que a demanda por cirurgias no hospital é maior do que o que eles aprovam de serviço para ser feito, o déficit vai se manter. E o governo com dinheiro sobrando assim vai ficar fácil resolver esse problema. Então, né? Congelando o dinheiro da saúde por 20 anos. E aí, como é que você, com 3 meses de trabalho, vai tentar minimizar esse problema então, lá? É com esse tipo de parceria, Pedro? É com esse tipo de parceria, exatamente. Foi aquele momento, falei, não é exclusividade nossa, né? É uma mobilização de todas as Santas Casas de Poços. O Júlio comentou Passos aqui. Passos, felizmente para eles e para a região, inclusive, tiveram muito antes do que a gente lá em Poços essa sapiência de ter falado: olha, a gente não pode depender só do Estado, a gente precisa contar com a população. Com a rede de amigos, mesmo. Com a rede de amigos ali. Então, há 10 anos atrás, eles iniciaram o serviço deles, né? Eu fui lá, fui até lá. Quando eu entrei, fui procurar em campo ali boas experiências para trazer como referência. Fui até Passos, fui muito bem recebido pela equipe do hospital de lá, e eles me mostraram um pouquinho da atividade deles, do que eles fazem lá. E como é que é a estrutura lá do centro de oncologia do hospital lá de Poços? Lá na Santa Casa, a gente tem a UNACOM, né, que é a Unidade de Atendimento de Alta Complexidade e Oncologia. Então lá são feitas as cirurgias oncológicas, atualmente 500 por ano, apesar de só pagas 250. Tem toda a equipe de atendimento médico, ambulatorial ali durante o decorrer do tratamento. E em tratamento, a gente faz a quimioterapia e a cirurgia. Somente a radioterapia que ainda não é feita lá. E tem um trabalho de voluntariado muito bacana lá também, né? Muito bacana. Todo tempo. Associação, né? Lá tem o SOS Amigos da Santa Casa, é uma associação que já trabalha bastante tempo. Eles têm o Café Cacom, por exemplo, que é um trabalho que eles fazem, que é todo voluntário de arrecadação, um café da manhã que eles dão para todos os pacientes, porque lá tem muito paciente da região e começa o atendimento lá às 7 da manhã, então muita gente sai 4, 5 horas da região ali, de ambulância, de van, e para ter o atendimento. E ficam ali. E chega lá e ficam lá. Muitas vezes ficam lá o dia todo, porque é uma série de tratamentos, né? Multidisciplinar. Então ele passa pelo médico, passa pelo enfermeiro, enfim. Trocentas especialidades diferentes. Tem psicólogo, assistente social, então tem muitos trabalhos simultâneos. São o Hospital de Santa Casa de Poços de Caldas atende atualmente mais de 80, se não me engano, 87, se não me engano, cidades da região. 87 cidades. Então, atendimento. Isso é a MacroSul que chama, né? Então a gente tá falando de quantas pessoas. Tem ideia do número de atendimentos? De atendimento, são 1.500 atendimentos por mês. Por mês. 1.500 atendimentos por mês. Quantidade de pessoas em tratamento, eu vou ficar devendo. É mais para as meninas. Ainda, eu falei, ainda sou novo na casa, ainda estou memorizando esses números todos aí. Mas é bastante grande, assim. Sem lembrar que a gente está aqui falando, o Júlio teve essa intenção de direcionar o evento pro departamento de câncer, lá para oncologia, né, pro atendimento de câncer do hospital, mas a gente também trabalha com hemodiálise, que também trabalha com a região, então o pessoal que tem deficiência renal e tá aguardando um transplante também fica lá, são 100 atualmente pacientes que dependem da hemodiálise 3 vezes por semana. Enfim, e os pacientes que chegam lá na Com chegam todos através de encaminhamentos dos municípios aí da região, né? Exatamente. Chega pra gente, como o hospital é um prestador de serviço, já chega depois que passa pela rede do SUS, né? Então a pessoa é diagnosticada pela rede do SUS, daí o médico encaminha pro tratamento e daí encaminha pra própria prefeitura, Secretaria de Saúde da Prefeitura. Daí, se a cidade não tem um centro de atendimento desse, a cidade encaminha para um dos centros regionais de tratamento oncológico. Então, a gente tem Passos, tem Poços de Caldas, se eu não me engano, Alfenas também tem. Né? Essas cidades que acabam abraçando Campinas, toda a região. Daí, dependendo da gravidade, também tem. Então, mas são esses pontos aí. Divididos em áreas também, né? Por exemplo, atualmente infanto, eu acho, infanto juvenil, se eu não me engano, só em Campinas. Atualmente a gente não tem um centro de tratamento infantil juvenil porque a demanda é menor, né? Tem algum trabalho em especial sendo feito lá agora, já que você está na assessoria de comunicação relacionada ao outubro rosa, sim, novembro azul, que tá vindo por aí? Não, as meninas fizeram uma programação bem bacana. Foi todas as lá o dia do atendimento ao paciente, que o paciente está dentro da unidade, é as terças-feiras. Então todas as terças-feiras do mês de outubro as meninas fizeram uma programação especial, então teve desfile, teve bingo, teve vai ter agora na próxima terça apresentação musical, que é o último domingo, então elas estão fazendo. E lembrando que agora a gente entra no novembro azul, né? Que daí é uma outra programação voltada para o público vai masculino, acontecer também, né? Vai ter vai eventos, ações também. Vai. Para o novembro azul, que já é bem mais complicado, o homem já é bem mais complicado. Bem mais complicado. A gente tá com um parceiro muito bacana lá, até citar, que é o pessoal da Casa do Construtor lá, eles estão muito empenhados em auxiliar, em ajudar, né, nessa demanda, e a gente tá programando uma visitação das meninas, vamos ver se a gente consegue viabilizar isso, né, das assistentes sociais, nas obras que a Casa do Construtor está atendendo, para a gente fazer uma conscientização, que normalmente é o público mais difícil de você atingir, difícil, sabe? Né? É o pessoal mais bronco, né? Pedro, e é interessante, né? Como vem aumentando a demanda, né? Em casos de câncer, né? Você que está lá, tem alguma explicação? O que está acontecendo? Ou é porque o diagnóstico ficou mais fácil de ser feito, é isso, sim, a gente tá descobrindo. Também, né? Até muito tempo atrás as pessoas morriam de câncer sem saber que tinham, né? Mas, bom, tem vários estudos a respeito disso. É difícil, não é uma situação específica, né? A gente piorou muito com a industrialização da alimentação, né? Dos últimos 40 anos pra cá, a gente piorou muito o que a gente come, né? Antes comia era arroz, feijão, salada, uma carne, era aquilo, não tinha muita coisa. A gente é bolacha cheia de coisas. Hoje até, você vai no mercado, tem 300 mil conservante, aromatizante. Então remetem muito à questão da alimentação, à questão dos hábitos mesmo, da vida mais estressante, a poluição nas cidades. Então, uma série de fatores conjuntos aí, com certeza, ampliaram a demanda por esse tipo de atendimento. Vamos fazer aqui um intervalinho comercial, a gente volta já já e aí dando sequência no bate-papo, falando mais especificamente sobre esse grande evento que acontece em Guaranésia. Gente, anote a data, dia 13 de novembro, vai ser na Comitiva Sertaneja, aqui em Guaranésia, evento em prol ao Hospital do Câncer de Poços de Caldas. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação. É, pelo 991-248325 ou 99204-2222. Estou recebendo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM para a gente estar falando aí sobre essa grande festa que vai acontecer no próximo dia 13 de novembro, na Comitiva Sertaneja. O Pedro Funchal Teixeira, assessor de comunicação do Hospital do Câncer da Santa Casa de Poços de Caldas, e o Júlio Anchieta, que é o organizador desse show Domingão Sertanejo. Júlio, que show vai ser esse? É só uma atração, são várias atrações? Explica aí para os ouvintes do programa Expresso como é que você está programando tudo isso. Então, Antônio Cláudio, vai ter 16 duplas, né? Vai passar o dia todo, vai começar 1h, vai ter às 22h, passando meia hora cada artista no palco, tá? Cada artista vai ter meia hora de apresentação? Meia hora de apresentação, tá? Aí as músicas que der para trocar, vão tocar cada um. E é o dia todo, até às 13 horas. Estacionamento gratuito, entendeu? Pessoal, total segurança. Entendeu? Comitiva Sertaneja aqui próximo ao Trevo de Guaranésia, né? Inclusive, quero agradecer o Fábio por ceder o espaço pra gente, tá? Fábio é gente finíssima, né? Com certeza, lá da Fox Veículos. Né? Grande Fábio. Ó, eu tenho anotado aqui, veja se eu estou certo. Chico Amado e Xodó. Perfeito. Já estão presença confirmada, né? O Adriano e Mariano. Isso. Né? O Mariano é que fez parceria com o João Mineiro durante muitos anos, né? Exato. O Aladim. Aladim, da dupla, né? Aladim. As Mineirinhas. João Pedro e Cristiano. Rouxinol e Sabiá. Roberto e Merinho. Isso. Uma dupla que o pessoal gosta muito, eles estiveram aqui no ano passado. O Leandro Lins, isso, né? Fernando Franco e tem muitos outros, né? Tem João Lucas Fabiano, tem a Juliana Garcia, tem vários artistas, mas... Ingressos estão sendo vendidos aonde, Júlio? Vamos lá. Em Guaranésia, tá na Diana Modas. Diana Modas ali na Rua do Comércio, né? Isso, Rua do Comércio e na Bangalô. Aqui no centro, em frente ao prédio do antigo ginásio. Isso. Gosto de estar na Banca Martins, na Banca da Sandra, na Banca Avenida e no Salão da Fátima. Salão da Fátima, onde fica o Salão da Fátima? É, lá perto do Centro dos Médicos, lá na Rua dos Médicos. Tá. Que por ali, o pessoal pode procurar também. Isso. Qual que é o valor dos ingressos, Júlio? Fala Muzambinho? Pode, opa, tem. Muzambinho também está na Bicautre e Bar da Ju, lá no Alto do Anjo. Bicautre e Bar da Ju? É. Certo, são os pontos de venda lá em Muzambinho. Quem não mora nem em Muzambinho, nem aqui em Guaranésia, nem em Guaxupé, como é que faz para adquirir ingresso na hora? Lá vai estar sendo vendido? Vai estar vendido na hora, entendeu? Antecipado é R$30, tá? No dia vai ser R$40. Tá, 30, no dia R$40. Isso. Então, bom para o pessoal procurar antecipado. Procurar já, né? Já está a venda. Pessoal já. De Arceburgo, deve estar todo mundo ouvindo a gente lá agora, porque o prefeito eleito acabou de passar por aqui. Uhum. Então a audiência é muito grande. Vem para Guaranésia, compra o ingresso aqui, né? Com certeza. Aproveite e dê um passeio lá em Guaxupé, né? Na Banca também, Martins, que isso. Todo mundo sabe, né? Uhum. Encomende aí para os estudantes, né, que vão para a faculdade de Arceburgo para levar ingresso. Exato. Né? Se tiver algum ponto de venda interessado também em Arceburgo, que queira, eu posso estar levando os ingressos lá, tá? Só entrar em contato no meu celular, tá? O que que motivou você a fazer esse evento? Então, foi como eu te falei mesmo. É a respeito da quem passa por uma causa dessa na família, que sabe o que é. Você sabe, entendeu? Aí você entra dentro do hospital, você vê tudo aquilo ali, você fica, nossa, eu tive barritos várias vezes, entendeu? Nossa, é uma coisa de louca. Surpreende os relatos que o Pedro passou aqui agora pra você, esses números que ele passou? Pra você ver como é que é as coisas, hein? Demais da conta. Porque as pessoas não têm muito essa noção, né? É só quem entra e tá no ramo, no dia a dia, com esse problema aí, ver a situação do país que tá Ô Pedro, quando você assumiu lá essa função há 3 meses atrás, te assustou também ou você já tinha uma certa noção de que Não, que muito. Poderia ser assim. Assustou muito, na verdade. É, eu já tinha trabalhado com comunicação em diversas áreas, mas nunca na área da saúde. Pra mim é muita novidade. Então, eu ainda tô entendendo, inclusive, todo esse processo. É bastante complexo, a divisão de pagamento é bastante complexo. É, basicamente, é assim que funciona. As Santas Casas são prestadoras de serviço de saúde. Começaram normalmente, a maioria delas ali, mais ou menos na mesma época do país, uns 100 anos atrás, algumas mais, são mais novinhas, com as irmandades, né? Com as freiras, exatamente. Então, uma organização completamente social, a gente precisa fazer esse atendimento. E começaram como pequenos ambulatórios, sabe? E essa coisa foi crescendo. E foi crescendo, e chegou na estrutura que é hoje. Ficou tão especializado o atendimento das Santas Casas, se desenvolveu tanto, que hoje em dia, para o Estado conseguir desenvolver por conta própria essa estrutura, demoraria muito tempo e demandaria muito investimento. Então, é mais prático para o Estado contratar esse serviço dentro de uma estrutura que já está pronta, e para a Santa Casa ela continua prestando esse serviço. Santa Casa é uma instituição particular, portanto, mas completamente sem fins lucrativos, até porque não tem nem por onde lucrar, né? Mas é completamente sem fins lucrativos. Se por um acaso, em algum momento, atingisse a estabilidade, se sobrasse dinheiro, é parte do estatuto da Santa Casa que todo o valor é investido na reestruturação do espaço, dos serviços, ou seja, tudo que a Santa Casa ganha é para a população e é para ser revertido em atendimento. Você fica muito chateado quando você vê na mídia esses escândalos desses políticos desviando bilhões de reais dos cofres públicos e a situação da Santa Casa, não só lá de Poços de Caldas, para ir no país inteiro, é lastimável? O que passa pela sua cabeça? É complicado. Não tem nem como falar, né? Aí é difícil até desvincular o papel profissional Pedro representando Santa Casa do papel Pedro comunicador, cidadão, jornalista, cidadão. Sabe? Como cidadão é revoltante. Não tem como não ficar revoltado diante desse tipo de situação. A gente tá até puxando agora, puxar um pouquinho mais pro Pedro cidadão, mas a gente tá aí já aprovado em primeira instância na Câmara, essa PEC que pretende congelar gasto público de saúde por 20 anos dentro de uma estrutura que na verdade precisava é aumentar o investimento. A estrutura hoje em dia, apesar do SUS aos trancos e barrancos ter conseguido atingir um patamar muito bacana, ter se especializado, hoje em dia realmente é uma rede integrada de serviços. Deu certo. Hoje em dia é modelo. O SUS ele é copiado e vem especialistas do mundo inteiro, pagos pela ONU, para estudar o SUS no Brasil e replicar isso no mundo. Então, deu certo, é modelo então, mundial. Por que não funciona? Por falta de verba. Hoje em dia o repasse para saúde, de verba para saúde, é 4% do PIB. É 4% do PIB. Para pagar juros para banco é 40% do PIB. O Brasil é um dos poucos países do mundo que assumiu esse compromisso, né? Que assumiu esse compromisso. Essa saúde gratuita aí pro povo, né? E ficou difícil, será que eles se arrependeram no meio do caminho? Falou assim, mas eu preciso de um pouquinho aqui na minha carteira também. Depende, é questão de prioridade. Na vida é aquela situação, eu costumo sempre falar isso, não é que dá ou não dá pra fazer, ou se você não faz, é porque não é tua prioridade, sabe? A gente costuma fazer isso até, eu quero, mas não dá tempo, não é, Júlio? Não tá difícil fazer igual você perguntou a questão, Júlio, mas e aí? É difícil, pô, Júlio tá aqui, camelando há um tempão, sabe? Dedicando tempo da vida dele para fazer acontecer um evento desse porte. Por quê? Porque ele quer. Porque em algum momento virou prioridade na vida dele. Ali ele falou, eu preciso fazer isso acontecer. Então, da mesma forma, é gestão pública. Se for prioridade pro país fazer, ele vai fazer. Vai fazer acontecer. Agora, se não é, não vai dar certo. Se for prioridade, então, para os políticos fazerem, vai dar certo. Dá. Nossa, nos bancos dá, sabe? Por mais que seja moroso, por mais que não seja tão bom quanto deveria, existe o atendimento. Você consegue. Você está doente, você consegue se tratar dessa doença gratuitamente e de forma ampla, né? Universal. Ou seja, qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso à saúde, bom ou mal, dentro das suas dificuldades, mas tem acesso à saúde. Isso é importantíssimo, é uma conquista que a gente não pode perder. E E não sei se vão perder ou não, mas tá, tá com preocupante. A, com a PEC 241, você acha que há essa... É, eu não, perder, perder, é, eu não, talvez não. Não, talvez, mas... não tá, talvez reestruturar, talvez a gente se abraçar dessa forma, mais na parte social, que seja, pra conseguir manter a estrutura. Mas que vai ficar difícil, vai, porque, é, enfim, é, a inflação é... A PEC, ela permite que o reajuste anual seja feito baseado na inflação. Daí muita gente pensa, ah, não, então tá, eu, então é a inflação, né? Vocês que tem que manter os gastos dentro da inflação. Só que ainda vivemos um crescimento populacional no Brasil, ou seja, daqui 20 anos a quantidade de pessoas para serem atendidas... A demanda vai aumentando. Vai aumentando, né? Vai aumentando por diversos motivos, igual a gente falou, a demanda para o atendimento oncológico vem crescendo por questões de hábitos alimentares. A gente tem lá no Hospital de Santa Casa também a questão da bariátrica, que é centro de referência também, e obesidade é uma epidemia mundial que vem vivenciando. A gente tem muitas crianças obesas hoje em dia que serão adultos obesos, que precisarão de atendimentos, tanto cirurgia bariátrica quanto atendimento de acompanhamento desse tipo de atividade. Ou seja, a realidade muda, a nossa vida está mudando, ou a demanda por saúde não tem aumentado na taxa da inflação, tem aumentado mais do que isso. Numa estrutura que já é deficitária, que já paga menos do que deveria, você congelar os gastos por 20 anos é sucatear, com certeza, o atendimento daqui pra frente. Vamos ver, vamos aguardar, né? Pedro, quero te agradecer muito sua presença aqui no programa, viu? E o que você precisar aqui da Pássaro, da Ilha FM, fala até em nome aqui do diretor da rádio, do Miguel Filho, para colaborar de alguma forma lá com o Hospital de Poços de Caldas. Conte com a gente. O hospital que agradece esse apoio, a iniciativa do Júlio, população de Guaranésia, população de Guaxupé, daqui da região toda, pelo apoio. Júlio tem me passado sempre, falando, olha, Pedro, tô feliz com o resultado, com o envolvimento, acho que vai dar certo, sim, eu tenho certeza que vai, tenho certeza que o pessoal vai estar lá participando, vai dar esse apoio, porque é importante. E daqui pra frente a gente ainda vai ter muita coisa, ainda muita novidade. A gente espera que isso seja um hábito nosso, de poder estar sempre fazendo essa troca. Júlio, parabéns aí pela iniciativa, viu? E conte com a gente. Não, obrigado, doutor. Mais uma vez, eu te agradeço pelo espaço que você deu passou pra gente aí, pra gente estar falando sobre esse evento. E chamou o povão pra vir, né? Pra ajudar. Ir, pra prestigiar, pra assistir. E talvez se alguém não de repente não dá pra ir naquele dia, compre o ingresso. Já vai te ajudando, né? Com certeza. É uma forma de ajudar também, né? Indiretamente tá ajudando. Claro, valeu, Júlio. Obrigado. Um Pedro, aquele abraço. A gente faz um intervalo comercial e eu volto falando com o vereador lá de Itapiratiba, o Adilson Rodrigues, lá também teve aumento, né? Teve um aumento lá que o prefeito mandou um projeto de lei e a população de Itapiratiba tá brava lá com o Luiz Antônio Pérez, o popular Tiliza. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.